Polícia Federal, que é um pouco divergente, que ele acha que é da Polícia Federal, mas eu confesso que não tem prevalecido esse posicionamento. No TJ de São Paulo, prevalecia o entendimento de que eram lícitas essas associações, mas o STJ tem mudado a posição e tem, de forma sistemática, reconhecendo que as pessoas não são obrigadas a permanecer associadas, então a gente deve fazer uma mudança no STJ também. Mas é um caso, então, não é da competência federal, e dois, existe também uma certa dúvida com relação à disponibilidade, porque associar-se ou não é uma prerrogativa da pessoa, né? Então, ela que é difícil defender isso no âmbito de ação civil pública do Ministério Público. Olha, é que vou falar, quando eu falar no microfone, tá lá o microfone, para poder gravar. Boa tarde. Eu tenho um questionamento, que é o seguinte, existem algumas leis de condomínio, existe lei de loteamento, ao qual não estão sendo seguidas. Eles deixam de recolher impostos, fecham áreas públicas, né? Então, meu questionamento é com relação a isso. E esse pessoal, eles acabam financiando aos políticos que são corruptos, né? Então, essa é a minha preocupação. Não é só o fato de fechar a área, mas o dinheiro que tem destinado, que eles levantam uma grande quantidade de dinheiro, né? E outra coisa, o despreparo também dos promotores, uma certa, de lidar com isso. Cada hora, cada um tem uma opinião divergente, né? Então, acho que precisaria unificar uma decisão, uma atitude, mas eu acredito que fechar a rua, nós vamos tornar guetos. E isso representa para todos, né? Para toda a união. Isso é o meu questionamento. Sim, é isso mesmo. Veja, o problema são, o caso já esteve nas minhas mãos, mas como são leis municipais que autorizam esses fechamentos, então teria que questionar a constitucionalidade dessas leis municipais. Então, isso não vem para a atribuição da Justiça Federal, apesar de ser um problema de âmbito nacional. Ele não atrai competência, porque ele tem que ter união de alguma forma envolvida. Isso, mas do meu ponto de vista, isso faz parte da união, porque as leis municipais, elas estão atreladas a vocês, né? Mas não é tão simples assim, porque senão tudo seria federal. E se eu fizesse raciocínio, tudo está vinculado à Constituição, que tem leis federais. Aí seria tudo federal. Porque aí é o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual que pode entrar com ação direta de constitucionalidade, das leis municipais, né, primeiro e antes da Constituição Estadual. Agora, sobre essa questão da possibilidade da unificação, e aí essa questão dos promotores, cada vez que um promotor vai, e provavelmente há uma rotatividade de promotores grande isso, também. Exatamente. Então, eu acho que aí tem. Eu gostaria. Seria interessante que a gente pudesse caminhar alguma coisa mais formal ao centro de apoio do Ministério Público Estadual que cuida das promotorias de meio ambiente ou de urbanismo. Por quê? Porque no MP Estadual eles também têm órgãos para exatamente fazer a coordenação. No caso deles, são os centros de apoio. Então seria interessante a gente provocar o centro de apoio. Não, é claro que o promotor local é importante, mas para essa ideia de tentar uniformizar e tentar, né? Eu tenho documentação para passar para vocês, né? Agora, uma coisa que eu vou ser sincero, né? Nós estamos cansados desse negócio de estar estimulando. Né? Fala, a gente tem que estar estimulando, é como casamento, tem que estimular para se dar bem. Não, é sério! Né? Então, sabe o que acontece? Eu acho que isso já devia ser uma coisa natural. Eu também acho, mas eu não sou grande. Isso, né? É uma coisa natural. É. Obrigado pela oportunidade. Não, mas eu acho que o senhor tem razão, porque o que acontece? Na verdade, as questões dos loteamentos são muito no próprio município, os municípios tratam de forma muito diferente. E os promotores tratam de forma diferente. Eu acho que talvez, em casos concretos mesmo, aleitar, levar, porque o promotor, ele tem que dar um destino naquele negócio lá. Ou ele vai propósito, não, ou ele vai arquivar, ou ele vai fazer. Agora, para ter uma coisa mais concreta, eu acho que é fazer as apresentações no CAO, inclusive de eventual funcionalidade. O CAO é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Urbanismo. E quais leis propriamente dito, e encaminhar para o Procurador-Geral de Justiça para que eles analisem a eventual funcionalidade dessa lei para a Constituição Estadual, né? Que aí é a primeira que tem que ser questionada. Perfeito, então gostaria de dar algumas informações a vocês. Não, com certeza, eu me coloco para receber aqui a coisa por escrito e encaminhar por ofício mesmo, para que depois possa acompanhar o ofício. Muito obrigado. Já coloco o gabinete da chefia à disposição. Obrigado. Eu acho que alguém quer complementar isso? Sim. Porque agora seria a Ana Rosa. Não, essa questão tem a ver com essa aí? Isso. Ah, então tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o Ministério Público está dando, né? Principalmente esclarecendo onde nós devemos buscar o cumprimento dos nossos direitos, porque deveres nós temos bastante. O que acontece é o seguinte, esses loteamentos clandestinos, ou de falsos condomínios, se utilizam de CNPJs falsos, ou seja, eles fraudam um CNPJ para ser instituído o condomínio e, através deste condomínio, poder cobrar as taxas dentro desses loteamentos. Né? Infelizmente, a gente sabe, isso aqui eu acho que todo mundo tem conhecimento, existe conivência de algumas prefeituras, infelizmente, alguns órgãos públicos também ajudam na formação desses falsos condomínios, né? E isso tem preocupado bastante. Por quê? Porque o que a gente está vendo agora, principalmente lá na cidade de Cotia, é o crescimento desordenado desse tipo de ilícito. Por quê? Qualquer um pega um CNPJ falso, diz que é condomínio, ingressa na justiça e move uma ação para tirar a casa daquele incauto que pensa que está morando num condomínio. Isso aconteceu comigo, inclusive, existem cartórios, que dão esse tipo de certidão falsa. A minha certidão, na minha casa, é falsa. Por quê? Eles colocam como condomínio, e quando eu fiz o levantamento junto à Prefeitura Municipal de Cotia, não é condomínio. Eu tenho isso por ofício, não é. Mas o cartório diz que é, né? Ele coloca na escritura. Isso, e eu deixei de pagar. Na verdade, assim, deixei de pagar, não vou pagar. E a questão não é nem se associar ou não se associar, porque você é forçado a se associar, porque você não está se associando, você está pagando uma taxa condominial de algo que é falso, que é fraudulento. Eu gostaria que o Ministério Público investigasse melhor esse tipo de atuação. Por quê? Porque isso toma o Brasil inteiro, e como toma também a área fiscal através da fraude do CNPJ, né? Então, que criassem regras mais rígidas, né, para que um condomínio qualquer tirasse o seu CNPJ. Hoje essas regras são muito flexíveis. Inclusive, eu convido até os senhores a buscarem no YouTube como obter um CNPJ falso. Os senhores podem ver que o cara ensina como é que faz, inclusive, dá detalhes. Se esse não servir, você pega o outro, né? Que o senhor gera CNPJs. Isso está no YouTube, e eu convido o senhor só colocar lá no YouTube como obter um CNPJ falso. E é isso que está acontecendo hoje em termos desses condomínios falsos. CNPJs falsos, ações na justiça, por vezes juízes que acabam sendo tão incautos quanto o morador, e acaba entrando com a ação pedindo a casa de volta daquele pobre morador, né? Eu agradeço, muito obrigado. O José Roberto vai falar um pouquinho. Boa tarde a todos. Meu nome é José Roberto, Pimenta Oliveira. Eu sou coordenador da área da Tutela Coletiva da Procuradoria da República de Primeira Instância, a PRSP. Pedi a intervenção para orientar um pouco mais em relação a essa questão, para não ficar a impressão de que o Ministério Público Federal não teria nada como agir nessa situação. Na verdade, há como agir. Então, se vocês tiverem alguma informação relacionada, por exemplo, à atuação de agente da Receita Federal que está contribuindo para a expedição desse CNPJ falso, por favor, essa é uma informação relevante para nós e nós temos o dever de apurar, sim. Em relação também, se houver qualquer atuação relacionada ou qualquer outro tipo de intervenção de agente público em outras instituições, nós podemos intervir na apuração dos fatos e dar o encaminhamento correto. eu acredito, Luísa, que qualquer fato que seja trazido aqui ao longo da audiência, se já tiver ali suficiente, eu acredito que ao final isso vai ser sumarizado e já vai ser dado ao encaminhamento devido. O que não impede de vocês ainda colaborar mais na apreciação desses fatos, trazendo novos elementos, até que essas medidas sejam adotadas. Então, quero salientar bem essa questão, porque também houve notícia de possível envolvimento de políticos nessa prática, o que é muito comum, extremamente comum, e, portanto, havendo informação sobre a atuação de deputados federais, agentes políticos federais, nessa questão, também é nosso dever apurar e tomar as providências cabíveis, sem prejuízo de que o Ministério Público Estadual também tenha a sua cota de competência a cumprir. Obrigado, Luísa. E lembrando que essa questão dos cartórios, também todo cartório ele é correcionado por um juiz corregedor de cartórios. Então, o cartório ele também responde ao juiz corregedor de cartórios, então também é estadual. Então, é importante, por exemplo, se tem um problema com o cartório, ir ao fórum lá na cidade e perguntar quem é o juiz corregedor de cartório. E aí, ou vai ser... Normalmente, tem uma pessoa no fórum que responde ao desembargador no Tribunal de Justiça. Então, também aí é um caráter aí de correcional em cima dos cartórios. Esse é um trabalho que eles fazem, os juízes fazem com frequência. Ah, então, isso também é interessante. Não é que o cartório pode fazer o que ele quiser, não. Ele tem também um... mas isso é importante também. Buscar ajuda a quem pedir socorro. Nós estamos aqui pedindo socorro. É uma sociedade massacrada por todos, pelo jeito aqui. Por todos. Todos querem tirar proveito de tudo. Em relação ao loteamento, também nós que moramos, temos propriedade de loteamento, somos massacrados por um grupo. Por uma quadrilha, não sei, inclusive na justiça, sendo cobrados na justiça, e tem alguns magistrados dando razão para eles, que nós temos que pagar por serviços públicos, como limpeza, segurança, em áreas públicas, não é em área particular. Então, o Ministério Público, eu acho que tem que... Se a gente não tiver condições de apelar para o Ministério Público, o Ministério Público dá um retorno, eu não sei onde nós vamos parar. Brasileiro, então, acho que tem que dar um tiro. Sobra, o brasileiro faz isso, porque não tem como. O brasileiro que quer andar na lei, o brasileiro que quer que cumpra umas leis, só isso. Nós não estamos pedindo para não dar nada. Só estamos pedindo para cumprir as leis, que as leis sejam cumpridas, sabe? Complementando só o que ela está dizendo, o Ministério Público também cuida da parte de meio ambiente. A maior parte desses loteamentos, desses falsos condomínios, eles estão colocados em áreas de mananciais, eles estão colocados em áreas de floresta, a Mata Atlântica, inclusive lá onde eu moro, no Petit Village, em Cotia, simplesmente pararam o lago, fecharam o lago, uma torneira, fecharam um lago impedindo que a água passasse. Fora isso, complementando ainda o que a senhora disse, lá no Petit Village, eles colocaram um portão impedindo que você tenha o livre direito de ir e vir. E quando nós fomos falar isso na cidade de Cotia, quando nós fomos falar isso no judiciário de Cotia, um juiz, eu não vou citar quem é, disse o seguinte: ora, passa a ser condomínio porque a rua acaba e não vai para lugar nenhum. Eu não vou discutir com esse juiz a respeito disso, só que ali não acaba a rua é pública. Então, eu já ouvi, inclusive, pessoas dizendo de uso capião. Se uso capião serve para rua pública, eu quero a Avenida Paulista, vou colocar uma barraca aqui e ficar 5 anos. E daqui a 5 anos vocês vão ter que pagar pedágio para me visitar. Por quê? Porque não existe usucapião de bem público. Então, o que a gente pede é que o Ministério Público Federal atue em cima de falsos condomínios, falsos loteamentos, que verifique não só através da parte de meio ambiente, como também da parte fiscal e da parte simples da Constituição Federal, no seu artigo 5º, o direito de ir e vir. Só isso que a gente quer. Por favor. Vou passar. Ela está inscrita. Se isso não se importa, pode ser que vai seguir a ordem. Ela está inscrita.